muito preze, trema lá do RJ. Jogador joga, meu estilo você baba e olha. Copia e cola, hoje só selecionada. Vai sentar, e aquelas emocionadas, nunca mais entra na minha casa. Gol de Lebo, Hennessy, Azoledo, traz mais pra mim. A modelo mais gostosa, quer me dar? Faz tempo que minha conta só engorda. Minha vitória, eles invadem assim. Sem tempo, pode até falar de mim. Só não cruza meu caminho. Que você sabe que a Glock não tem trava. Viu como o mundo dá volta, né? Vi gente cheia de brilhante, é. E essa luz que ilumina meu caminho, nenhum recalcado apaga. Tô preto chique, Balmain nós tem. Na vista tem grife, a maçã da Moblan tem também. Minha tranquilidade é teu desespero. Vantagem na guerra de quem vê primeiro. Bota a cara, siga sem medo. Tudo na vida tem um preço. Mas nem tudo é só dinheiro. Todo sofrimento do meu passado me fez um guerreiro. Hoje eu tô bem, eles querem estar no meu lugar. Whoa. Minha presença vai te incomodar. Eles sempre perguntam pra mim. Quer saber o que eu carrego no olhar? Yeah. Quer saber? Vamos se ver. Eu chamo ela, vem. Então qual vai ser? Diz pra mim que você quer beber. Pra fumar tem um THC. Eu mesmo que plantei pra você. No meu QG. Perca a sua essência. Não se iluda com a fama. Peço que tu não se esqueça dos teus amigos de infância. Comédia ver teu sucesso. Querendo pegar carona. Quer até parar do seu lado. Pensando que vão se aproveitar. Bota a cara, siga sem medo. Tudo na vida tem um preço. Mas nem tudo é só dinheiro. Todo sofrimento